Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Eu acordava todo dia ouvindo tiro, minha mãe na janela e o meu pai no meu quintal, trocando bala com os vizinhos lá de cima, que por essas bandas nada é mais tradicional. E aí, pessoal? Reunimos dessa vez aqui um time para falar sobre as nossas decepções. Porque, né, quem é que não levanta aquela expectativa, cara, para depois vir alguém cortar essa bola? Enfim, temos hoje essa participação a minha, Eliomar Dias. Eliomar Dias, nossa senhora. Pois é, você errou seu nome. Olha só, é porque eu fui ler o teu, cara, enfim. Eliomar Júnior, Ulisses Dias. Olá, boa noite. Felipe Canela. Olá, que tal? E hoje estou substituindo o Sebastián Carlos. Temos também a Temes Marinho. Olá. Ui. Nossa, essa voz aveludada. Tá uma quebrada aqui. Então, pessoal, o Sebastián está ausente deste episódio, então vamos aproveitar que o gato saiu e já vão fazer a festa. Oba. Tchau. Apenas um cast, cotidiano em estéreo. E nesse primeiro bloco a gente vai tratar sobre mídias, mídias em geral. Sejam lá filmes, bandas, sei lá, novela Globo que você assistiu, jogos eletrônicos, enfim, qualquer coisa. Cara, quando eu recebi a pauta, eu tive uma certa dificuldade, porque eu não lembro de ter tido tantas decepções na vida. Mas aí... Caraca. Eu te quero feliz, brother. Eu devo ter tido, mas assim, as coisas meio que passaram na minha vida, né? E hoje eu tive uma tarde de relembrar essas coisas e eu... Porra, vamos falar de mídia. O que é que eu falo no primeiro, nesse primeiro bloco? Então vamos falar de Avatar. Aquela imersão, aquela coisa que a gente tava chegando e veio na Pandora e tal. É, isso. E, cara, a minha decepção nele, na verdade, foi porque eu não assisti no cinema. À época eu estava desempregado e custava muito caro. Aliás, ainda custa hoje em dia, né? Mas na época eu não tinha condição de pagar e fiquei muito pra baixo. Mas passou. Só que anos depois eu escuto as pessoas até hoje falando: pô, a experiência no cinema de Avatar foi foda, foi demais, cara, foi muito bom, eu queria ter vivido isso de novo e tal, não sei o que. Aí eu, porra, cara, eu não consegui viver isso e eu estava vivo. Cara, eu vou te dizer que a vida te deu uma segunda chance quando eles fizeram uma versão estendida em 3D, muito tempo depois, e foi exibido no cinema. Eu te digo isso aqui em Manaus. É, provavelmente pra aí também rolou. Com certeza teve, e eu não fui de novo. Eu não fui de novo, cara. Eu não tinha grana. E pra falar a verdade, Leomar, eu nem gosto tanto assim do filme. Já assisti depois, né, em casa, claro. Eu não ligo muito pro filme. Mas eu queria ter tido a experiência, saca? No cinema, aquele novo... O visual, cara, era o visual que me chamava a atenção. Sim, sim, sim. É porque o filme, ele foi produzido pra ser um 3D bem feito. Ele realmente, sim, ele tem um 3D muito bem aplicado, entendeu? Uhum. Por esse lado, sim, sim. Realmente. Posso falar a minha maior decepção, assim, nessas paradas de mídia na minha vida inteira, assim, a que mais me deixou triste, a que mais me deixou pra baixo, a que mais me fez ter vontade de desistir de assistir televisão na vida, assim. Caraca, mas... Caramba. Foi Lost. Caralho, eu assisti aquilo, eu adorava aquilo. Tu era daqueles caras que ficava, tipo, terminava de ver o episódio, ia discutir sobre os episódios na internet. Ah, né? Eu não chegava tanto não, mas eu achava muito foda. Eu baixava assim, tipo, na hora que passava nos Estados Unidos, eu dava um jeito de baixar e tal. As duas primeiras temporadas foi assim, entendeu? Aí foi aquela coisa, aquela empolgação, sabe? Aí de repente ficou tipo novela da Globo, sabe? Começa com aquela barriga gigante, assim, aí você... Logo que o Rodrigo Santoro entrou, né, cara, terceira temporada. Eu realmente não consegui assistir nem o final, entendeu? Assim, eu assisti algumas temporadas e tal. Série tem muito disso, né? Não, então tu morreu antes, assim, porque eu sei que a maioria das pessoas, elas ainda tinham esperança ainda. E o que eu sei é que a grande maioria reclamou do final, né? Que disseram que foi um final não criativo e que não entregou as respostas que eles estavam esperando. É verdade. Pode falar, Elemar, todo mundo sabe o final. Final da Caverna do Dragão, pra deixar aí. Essa é decepção comum. Então, Temis, qual foi essa situação? Conta pra gente. Cara, senta no divã e fala pra gente. Eu acho que eu sou muito feliz, eu nunca vou muito esperando as coisas, então quando elas acontecem, oba, que bom. Ai, mas... credo. Ai, não fala isso, não. O Liz falou de série, me fez lembrar uma que só teve uma temporada. É. Que foi no Netflix, se não me engano, foi no Netflix. Não, não foi no Netflix, não. A gente assistia na Warner. Ou na Warner. É verdade. Chamava-se Alcatraz. E tinha aquele gordo do Lost. A história era bacana. Tipo, passava na prisão de Alcatraz. Aí só teve uma temporada e acabou assim, sem pé nem cabeça. E você querendo saber quem era o próximo que ia voltar à vida, ia participar, o próximo que ia matar. Cara, uma bagunça e não continuou. Aí eu fico naquela sensação de coito interrompido. Puta, nossa. Parada começou, não acabou, mas assim, não acabou. Pô, sem nada. Tava bacana e tal. É, tava bacana e tal. Acho que só lembro desse mesmo, cara. Meu Deus, cara. Não, se eu for falar aqui de seriados que eu tava curtindo muito e que de repente, tipo, não foram renovados, ferrou, assim. Mas eu vou me reter aqui, já que ninguém pegou por esse ponto, né? A gente poderia abordar aqui ou alguma banda ou a questão dos jogos eletrônicos. Então, eu vou pegar aqui a parte dos jogos e dizer o seguinte. O videogame passou a dar dinheiro. E quando aquela coisa passa a dar dinheiro, os empresários começam a aparecer, começam a investir e aquecer aquele mercado. Só que o que acontece é que o efeito colateral disso... é que alguns jogos recebem uma superprodução, tipo, tão grande quanto, ou se não maior do que filmes de Hollywood. E aí, o que acontece? Tu tem aquele teu joguinho lá que você jogava lá 10 anos atrás, que você gostava. Aí, de repente, aparece alguém e fala, não, nós vamos lançar uma continuação muito melhor, a sua cabeça vai explodir, meu Deus do céu, seu mundo vai se tornar outro mundo. Você vai ficar tão viciado que você não vai mais dormir e tal. Aí o cara passa anos e anos soltando fotinha, solta clipezinho, solta qualquer coisinha assim. Vão alimentando aquele negócio anos a fio, tipo, passam-se 10 anos, cara. E aí tu já tá naquela, né, pô, cara, bora, solta esse negócio aí, deixa eu ver o que vocês fizeram. E aí sai, né, pois é, né, não dá muita coisa não, assim. Parece, tipo, a mesma coisa de antes, só que... um gráfico melhorzinho. Putz, cara, tem muito jogo assim. Um dos exemplos, por exemplo, foi o Diablo 3, assim. Muita gente também reclamou. Saiu esses dias aí uma parada do The Division, que eles estavam fazendo isso, que não tinha jogos anteriores, não. Uma parada meio, entre aspas, inédito. E saiu uma comparação do trailer da época do jogo e do jogo lançado agora, que os gráficos deram um puta downgrade, assim, cara. Você percebe. Ah, cara, mas sabe o que é isso? Isso aí é o seguinte, o pessoal faz o jogo no PC da NASA. Sim. E aí mostra o gráfico do PC da NASA, né? Uh-huh. Meu Deus, vejam, é realista pra caramba. Você enxerga poeira passando no ar. Pelo do nariz do personagem. É, aí quando tu vai jogar isso num Xbox One da vida, aí, né? É, Xbox One. É aquele One. PC da NASA. É verdade. Isso aconteceu também com o Watch Dogs, cara. O Watch Dogs também, quando ele foi anunciado na E3, que é um evento, ele foi anunciado com os gráficos do PC da NASA. E aí, depois que saiu, o pessoal ficou chorando as fritangas, mas a gente já tá até escaldado com isso, já. Mas assim, eu acho que a gente pode falar de dezenas e dezenas e dezenas de decepções gigantes na vida, eu acho, assim, se a gente for pensar desse jeito. Eu posso, por exemplo, falar de Demolidor. Demolidor, um filme? Do filme, o filme com... Ah, tá, cara. Não, o filme, o filme. Meu coração doeu aqui achando que fosse o final da série, velho. Não, não, não. Demolidor, é... Que mais? Porra, dá pra falar várias coisas. Até Power Rangers, assim, quando vinha uma nova série do Power Rangers, não era tão legal quanto a antiga. Putz, bicho. Eu vou te falar que eu gosto do primeiro Power Rangers, aquele cara dos dinossauros e tal, mas dali pra frente eu já fui, né? Ah, não, eu só assisti. Cara, eu nunca gostei de Power Rangers. Ah, eu era criança, cara. Tem que entender isso. É, verdade. Mas vocês vão assistir o novo, né? Ah, obviamente. A gente vai assistir sem dúvida o novo. Sabe o que você fez lembrar, cara? Que já teve um filme do He-Man. Não sei se vocês já assistiram. Sim, também. Os Mestres do Universo, de 80 e... eu adorava He-Man, olha, cara. O desenho era muito bom. E aí, quando eu fui ver o filme, eu fiquei naquela, tipo, cara, o que vocês fizeram, velho? Ah, é verdade. Os caras com Schwarzenegger, não é? Não, não. É, era, acho que era. Não, Dolph Lundgren. Ah, é, verdade, Lander, verdade. Meu Deus. Vocês gostaram do filme Cavaleiro do Zodíaco? Não. Ah, outro filme ruim, cara. Dragon Ball. Caralho. Todos os filmes de Dragon Ball praticamente são ruins, cara. Caralho, velho. E olha que é muito filme do Dragon Ball, né? Nem um, nem dois, não. Acho que uns sete. Até aqueles filmes do Street Fighter que fizeram com o Van Damme. Esse novo com a Chun-Li e tal. É muito ruim, cara. Muito ruim. Não, cara. Em geral, qualquer filme vindo de videogame, a maioria é ruim, cara. É, não, não. Eu tiro dessa fogueira só... Resident Evil? Não, Resident Evil. Resident Evil, ele é, tipo, em relação à bilheteria, ele é bom. Ah, mas aquele história fã xiita do videogame vai reclamar que não é a mesma coisa que tinha no videogame. Então. Eu vou te contar que eu nunca joguei Resident Evil aprofundado, só que eu sempre tava na locadora ao lado dos coleguinhas vendo a galera jogar, gostava muito de ver, né? Porque eu não gostava de tomar aquele susto, mas eu gostava de ficar vendo a galera jogar. E o que faltou no Resident Evil do filme é um personagem que não seja um super-herói. Que no filme tem um super-herói, e isso frustra pra caramba. No videogame, tu tem duas coisas que são importantes. Que é o fato de tu ter que sobreviver. Não é aquele filme que tu sai pegando a tua arma e descarregando bala em 360 graus, cara. Não é assim. Exato, exato. Lá tu escolhe assim, ó. Tem um corredor estreito. Tem um zumbi na tua frente. Tu pensa, eu vou gastar essas minhas 6 balas nesse zumbi ou eu vou tentar trombar nele, derrubar ele no chão e passar por ele pra economizar essa bala, mas correr o risco dele me morder, tipo, é desse nível, entendeu? O único filme, cara, que é parecido com o jogo e que eu considero filme de boa qualidade é o Silent Hill. Exato, o primeiro. É assustador pra cacete, bicho. O primeiro, né, que você diz, o segundo é ruim demais. Nada, velho, tem um filme de videogame que é o melhor de todos. Lá vem, quer ver? Super Mario Bros. Nossa, sabia que ia falar isso, velho. Caralho. É ótimo, pô, aquele bordão. Nossa, é, Meu Deus. Muito ruim, cara. Eu nunca mais assisti depois dos anos 90. Nunca mais. Acho que nem tem pra baixar isso. Faça isso, velho. Não, não. E bandas de decepção? A gente tava discutindo agora aqui da questão do Guns N' Roses, né, cara? Mas eu acho que... Não, Guns N' Roses não tem nem a parte boa, assim. Mas tá, continua. Mas vocês têm expectativa da banda? Essa que é a questão. Não, o problema é que eles estão querendo voltar com o Slash. Aí, não sei. Eu ouvi o fato de que o Slash e o Axl já tinham se acertado, mas parece que já se desentenderam de novo. Mas até eu não sei até onde isso vai faltar da capricho, assim. Capricho. E a única coisa assim, cara, porque eles são, tipo, mesmo que se tivesse desfeito, eu esperava que, sei lá, vai, sai Slash, faz uma outra banda, mas, pô, faz uma música bacana aí, cara, ser um bom músico. Ah, pô, Velvet Revolver é foda. É isso que eu te falar, ele fez um Velvet Revolver, mas eu já ouvi, cara, e eu achei, assim, tipo, mediano, não foi aquela coisa, meu Deus... Estou apaixonado por esta banda, não consigo mais parar de ouvir em loop este álbum. Foi assim. A decepção que eu tive com banda, vocês falando agora, eu lembrei do Raimundos, né, cara? Que... Ah, é? Nossa senhora, sim, verdade. O cara tava no auge, o Rodolfo saiu pra ir pra igreja, porque ele tava muito no mundo das drogas, do sexo e tudo, mas, cara, não sei, né? Deve ter as razões deles, mas, assim, acabou com os fãs. Acabou. Nem aquele Rodox conseguiu Na verdade, o Rodox era, tinha um público nicho, né? Não era o mesmo público do Raimundos. Com certeza não. Tem uma banda, assim, que aconteceu uma coisa, não sei o que aconteceu com o Paralamas, assim, e agora o cara nem levanta mais no show. Caralho, velho, que infame, cara. Mas assim, continua com discos bons, eu acho. Só é meio paradão o show dos caras. Filha da mãe, bicho. Ui, cara, nossa. Dá um cacete nas suas pernas, porra. Caralho. É, voltando a falar de filmes, que não foi muito decepção, assim, mas é porque me incomodou um pouco o fato do Guerra Mundial Z, que é um filmaço. É um filmaço de zumbi, com Brad Pitt e tudo. Só que me incomodou o fato deles mostrarem pra você que a gente não pode mostrar sangue, porque é que a gente quer trazer mais público, ou seja, PG-13. Ó, a gente vai fazer um filme de zumbi, mas a gente não pode mostrar sangue, não pode mostrar mutilação, porque a gente tem que expandir o público. Isso me incomodou profundamente, cara, porque não é o fato de, ah, tem que mostrar sangue pra ser violento. Não, não é só isso. É porque tava descarado que era, o objetivo dele era só isso, público. Aumentar o público. Minha visão. Porque assim, também, eu acho assim, também o não pode distorcer o discurso do cara, né? Não pode fazer o cara se passar por um débil mental dizendo, eu quero ver sangue, eu quero ver tripa. Não é isso. Não é. O contexto, exato, né, em si do filme pedia isso. Pedia. E aí fica esquisito, cara. É que nem Senhor dos Anéis, tipo, o cara corta a cabeça do monstro fora e não pula uma gota disso aí, velho. É muito bizarro isso. É verdade. Não tinha pensado nisso, verdade. Maneiro. Falando nisso, cara, olha só, teve o Deadpool, né, recentemente, que fez aí toda a estripulia que quis fazer, com a liberdade que teve, né, por causa do... Do caramba, né, cara? Do caramba, filmão. Sim, cara, sim. Por causa que não teve restrição, né, por causa da questão da idade. E aí o pessoal já soltou carta branca, né, pro Wolverine e o mesmo Bar. Eu acho que muito filme foi uma decepção em alguns aspectos, justamente por essa limitação que Hollywood colocou, assim, de, ah, tem que ter PG-13. Ou então até coisas enxertadas como, ah, vende se o personagem for um galã. Porque a gente sabe que o Wolverine não é um galã, pô, no quadrinho, ele é horroroso. Ah, que isso, pô, ele pega a Jean Grey, ele pega a mulher esquilo, ele pega, pegar a, pega a tempestade. É um requisito que você ser bonito, Ulisses. Exato. A realidade mostra pra gente isso. Não, eu sei, mas assim, ele tem o seu charme, pô. É, ele pega muito mais gente que o Ciclope, por exemplo. Não, mas o cara é baixinho, é carrancudo. Peludo. É, tipo, horror. Tipo, ele não é horroroso, mas... Ah, não, cara, ele é cheio de cicatriz, ele é rabugento. Por exemplo, pega um Quarteto Fantástico da Vida, esse recente que saiu. Muito ruim. Você nota nitidamente que o começo do filme, ele tinha a proposta que o roteirista, o diretor, queria que tivesse. Tanto é que é uma pegada meio sci-fi e tal. E do nada, o filme descambalha, cara, pra uma outra pegada, assim, de filme porradeiro, assim, tipo, distinguindo, entendeu? E aí, o Robocop e Tropa de Elite, o que vocês acharam? Cara, eu acho que é a mesma coisa. O Padilha também falou que ele tinha uma expectativa diferente do que rolou na realidade. Ah, e quer dizer que o fato dele correr e tudo ali foi decisão de estúdio, não foi ele? Teve muita coisa, cara. Ele falou que ele teve o roteiro dele negado 3 vezes, mano. Pra você ter noção. É foda, né, cara? Quando o cara tá com as mãos atadas, é foda, né? Ele não tem como dizer que o filme é ruim por conta do diretor, né? O cara tentou. Só que se ele tivesse pegue um pouco da pegada daquele filme de 87, claro, ele não ia ser devagar, como... Violento pra caralho, mano, se tu parar pra ver. É, não é. Mas assim, Paul Verhoeven tinha uma época pra passar aquele filme. Ele fez um filme pra aquela época. Hoje em dia, eu não sei se o Padilha precisava botar ele pra correr tanto, entendeu? Eu não sei se aquela decisão do sentimentalismo demais com a mulher... Eu não sei até que ponto... Até que ponto ficou muito... Sabe, vamos chupar um pouquinho de 87 só pra mostrar pros fãs, mas... Eu não sei, cara. Eu não consegui rever aquele filme de novo. É legal no cinema, que a gente ouviu The Clash, ouviu a trilha do filme original, mas não sei. Que isso, se você ver a versão original e lembrar o que passava na Globo na sessão da tarde, pô, foi uma decepção ao contrário, do tipo, caraca, o filme é muito melhor do que eu imaginava. É verdade, velho. É tosco, mas é bom, velho. Não, cara, o Robocop 1 eu assisto todo mundo. Essa é a frase. Não, mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. É justamente isso. É tosco, mas é bom. É que nem a série Star Trek antigona. É tosco, mas é bom, entendeu? É Jaspion. É tosco, mas é bom. É que nem Doctor Who, cara. Doctor Who. Doctor Who é tosco. Continua mas é tosco, mas é bom pra caralho. Você está ouvindo apenas um cast. Nós vamos falar agora de eventos históricos. Seja lá aquele seu candidato político que te prometeu te dar uma dentadura e não te concedeu. Caralho. Seja lá o seu time do coração que perdeu para aquele time engarrafado da terceira divisão. 94. Puta merda. 94? Ceará e Grêmio, cara. Copa Putz, final da Copa do Brasil. Foi, a gente foi roubado pelo juiz. Não deu um pênalti pro Ceará. O Grêmio fez um gol de cabeça lá no Estádio Olímpico. E o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil. E a gente não disputou a Libertadores daquele ano. Aliás, do ano seguinte, 95. Na compensação, o Grêmio foi campeão da Libertadores no outro ano, né? Não sei se o Ceará seria. Bom, se for sim, eu acho que a gente pode falar da grande decepção da nossa vida, assim. Corinthians e Brasiliense, final da Copa do Brasil de 2002. Roubado também, o Corinthians foi lá e ganhou essa porra. Quer dizer, ganhou esse jogo fatídico, né? Já que a gente não pode mais falar palavrão nesse podcast. É. Mas assim, esse não é a minha maior decepção, não, cara. Então vai lá. Minha maior decepção na minha vida, eu vou falar pra vocês. Eu vou falar a frase. E vocês vão me dizer o que foi que aconteceu. Pode ser? Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos lá. Olha só. Galvão Bueno falando assim: ela só perde pra ela mesma! Ela só perde pra ela mesma! Perdeu. Quem foi? Pode ser. Seleção brasileira? Não foi a seleção brasileira. Foi a Daiane dos Santos no final do solo. Caraca, velho! Caralho, eu tava torcendo muito pra aquele ouro, assim. E aí, de repente. Caraca, eu tava torcendo muito. O Galvão Bueno é muito foda, cara. O Galvão Bueno vive fazendo essas merdas, cara. Eu lembro do nosso clássico 7x1, cara. 7x1. É histórico, cara, é histórico. E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Esquisita, uma sensação esquisita naquele dia, não foi? Sim, não entendi com pouco tempo. Sabe o que é, cara? É que tenta imaginar o cenário. Tipo, pô, junta a família. Vem aquela tua tia que tu nunca mais viu. Junta a tua avó. O pessoal coloca a camisa da seleção. Fica todo mundo apertado ali no sofá. O pessoal faz pipoca. Pendura a bandeira na rua. Uhum. E aí, cara, são aqueles 90 minutos que tu tá naquele clima tenso, pesado. Aí, Na verdade, deve ter sido só uns 20 minutos de clima tenso, né, cara? Um 20 minutos o time já tava metendo a chibada. Tu tava sendo torturado, mas tu já tava dormente, já, sabe? Sei lá, cara, foi muito esquisito. É, depois do quarto gol, a gente já ficou meio... Porra, que é isso? O que é que tá acontecendo? Cara, você sabe que aconteceram coisas muito bizarras nesse dia do 7x1 comigo, né? Uhum. Eu briguei não, no boteco. Não tô sabendo, não. É, pois é, deixa pra lá. Nem eu. Márcia, a Márcia, ele vai revelar agora? Não, só depois dos nossos comerciais. Para. Que referência ruim, John Kleber. Olha aí. Eu posso falar outro exemplo do esporte, que é justamente que vai dar o nome pra esse podcast, né? Que é aquele assim: hoje não, hoje não, hoje não! Hoje sim! Meu Deus do céu! Caraca, foi muito ruim! Aquela corrida eu tava vendo, velho. Eu realmente achei que o Rubinho ia ganhar, cara. Eu falei, é a primeira vez, eu tô vendo um momento histórico, Rubinho! Não, cara, porque tava um estigma, o pessoal enchendo o saco dele, dizendo que ele só ficava atrás do alemão lá, e a gente tava naquela alegria, né? Tipo, pô, que legal, cara, ele vai conseguir. Não. Mas sabe uma coisa que eu não gosto na Fórmula 1 é isso, cara, é de... Ah. Além de eu não gostar tanto, assim, de Fórmula 1, eu não vejo com bons olhos o fato de uma equipe ter dois pilotos. Porque ele pode manipular a hora que ele quiser, botar um primeiro na frente e tal, botou o Schumacher ali, né? Eu acho muito... Não sei, cara, eu não vejo competição naquilo. Inclusive, nesse dia, nessa hora, eu liguei a TV e tava vendo o Kleber Machado falando isso. Foi muita coincidência, cara. Eu não assistia TV domingo quando eu sabia que tinha corrida. E quando eu liguei, eu ouvi isso que o Ulisses falou agora há pouco. Acabei de externar com isso. Toda a tristeza do universo. Isso. Caraca, velho. Então, que mais? David, conta pra gente aí qual foi essa decepção histórica aí. Cara, eu sou uma pessoa muito feliz. Então tá, eu vou levantar uma bola, eu quero ver se tu consegue cortar ela. Tipo... Na Copa, cara, não é possível que tenha acontecido alguma coisa na Copa que tu não tenha dito que, tipo, ah, eu esperava que fosse mais. Cara, qual Copa? Todas? Ah, nossa, que teve aqui no Brasil e tal. A última? Pô. Sim. Expectativa de que o Rio de Janeiro explodisse. Caraca. Não, cara, tinha muito gringo realmente, mas eu não andei pela zona sul, então eu me poupei. Aí... Essa que é a minha questão, eu vou me poupando. Aí antes de chegar na decepção, eu saio. Tipo, expectativa agora que a Dilma saia. Nossa. Vamos entrar nesse assunto, porque é política. Qual a expectativa no momento? A expectativa é que quando esse podcast for colocado ao ar, esse assunto já vai ser passado. Ah, então, ótimo, qual a expectativa? A gente fez aqueles protestos... Oh, caraca, tô falando que nem a Dilma agora. A gente falou, fez aqueles protestos em 2013 aqui, por causa da passagem de ônibus e tal. A cidade inteira pegou fogo, foi divertido pra caramba. Aí... A gente conseguiu cancelar o aumento da passagem, né? Aí chegou no final do ano seguinte, o prefeito foi lá e falou o seguinte: não, vamos aumentar a passagem, sacou? Mas em compensação, todos os ônibus vão ter ar-condicionado. Temes, fala como é que é hoje. Do mesmo jeito. Uma ou três linhas colocaram e nada mais mudou. É, fez foda, cara. É foda. Mas é justamente isso. Por exemplo, a Copa, uma das coisas que mais foi dito, foi feito muito marketing em cima disso. Era que não, vamos aceitar a Copa no nosso país, porque ela vai trazer melhoria urbana, nosso transporte público vai sofrer uma grande melhoria. E calçadas padrão FIFA. O problema é que a nossa expectativa estava alta, né? Porque o padrão FIFA a gente tá vendo agora que não é muito alto, né? Na verdade, eu acho que a FIFA, cara, ela só exigiu esse nível de qualidade, né? O Brasil que sacaneou, assim. Que isso, cara? Sabe o que a FIFA devia ter feito, cara? Ah. Ela devia ter, tipo, cancelado a Copa. Né? Exato. Irmão, não fizeram a parada, não fizeram. Batiam o martelo, disseram, não fizeram, não vai ter. Se não me engano, aconteceu isso em 86 também, quando isso ia ser pra Colômbia, né? A Colômbia não atendeu e eles botaram no México. Não, isso. Não atendeu, vamos pro México, pô. E... É, mas a Colômbia é do Pablo Escobar também, né? vamos colocar as coisas no seu devido time histórico. É, mais ainda, eu ficava com muito medo do Pablo Escobar ir atrás de mim. Não, deixa na Colômbia, deixa. Mas se tivesse sido na Colômbia, a Colômbia teria sido campeã invicta, tenho certeza absoluta. Ganhando ia ser assim, de Brasil de 70, Colômbia de 86. Isso que o Leomar falou é um fato, é fato, né, cara? É, não tem nada de tão grandioso assim que a gente herdou. Tá, os estádios ficaram bons, sim, mas. Não, ficaram. É, mas eu tô dizendo assim, no modo geral, deu uma subida do nível. É, tava uma sucata, que eu tô falando do Castelão de Fortaleza, era uma sucata. Hoje deu uma melhorada, boa, certo. Só que o nível de segurança, por exemplo. Que você tem acesso ao gramado muito mais fácil, diminuiu bastante. Ah, mas na Copa vai ter dezenas de mil seguranças lá pra segurar você. Agora, nos jogos do Campeonato Cearense Brasileiro, não tem essas dezenas todas, entendeu? Uhum. É complicado, cara. Eu tenho uma tristeza muito grande a relatar pra vocês. Uma tristeza que, sabe, dói fundo na minha alma, assim, de verdade. Assim. O Felipe Canella vai conseguir entender a minha tristeza. Diga aí. Era uma noite muito bonita de futebol no Maracanã. Já imagino, cara. No ano de 2009. Ah, hablando espanhol. E eu lá todo feliz, né? A gente vai ganhar a Sul-Americana, a gente vai ganhar a Copa Sul-Americana, jogando contra a LDU, Liga Desportiva Universitária. deu ruim. Só que não. 3-0 LDU, velho. Caraca, eu fiquei muito triste. Ah, sério mesmo. Vê aqui, era Fluminense? Era Fluminense. Fluminense, LDU. Eu pensei que tu era Flamengo, pô. Você não tá entendendo. Ah, que isso? Tá maluco, cara? Desculpa. Só que o pior é o seguinte, é que no ano anterior... É, os dois times jogaram a final da Libertadores no Maracanã também e deu LDU de novo. Deu LDU, exato. E foi uma merda, aquele juiz Larionda roubou pra caramba, velho. Argentino. Argentino triste, não feliz. De uma chato, uma mãe, bobo. Chato, bobo. Infeliz. Ele foi lá e sacaneou com o meu time, cara. Eu fiquei muito insatisfeito. Ai, ai. É, foi muito triste. Eu vou confessar que eu tava torcendo pra LDU. Só que depois que o jogo acabou, eu vi a torcida. Foi uma festa muito bonita, cara. Aquelas cores, luzes, fogos, lindo, cara. Tava tudo preparado. Tanto é que quando a LDU foi receber o troféu de campeão, eles não tinham papel picado da cor da LDU, só tinha tudo Fluminense, cara. É, porque a gente tinha ganhado de 3-0 na ida. Ninguém achou que ia perder de 3-1 no Maracanã. E se fosse com o regulamento original, o regulamento de todos os jogos da Libertadores, menos a final, a gente tinha ganhado, né? Tinha. Foi o gol fora, né? É, pois é, bicho. É foda. Complicado. É isso, é isso. Momento bombástico! Vamos revelar! Vocês finalmente aguardaram até o fim. Ulisses, cara, que diabo que aconteceu contigo no final de contas? Não, vamos falar disso no próximo bloco! Não percam! Não percam! Então tá! Apenas um cast? Então, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso podcast, finalizando agora, falando sobre as decepções das nossas vidas pessoais. Ai, credo, a gente tem que lembrar das nossas decepções da vida pessoal mesmo, cara. Caramba. É, aquele momento me deixou agora, cara. Tá, ai, velho, credo, porque assim, vai terminar muito bad trip esse podcast, vai estar tudo bem. Ai, cara... Dependendo do teu tipo de humor, não, cara. Eu vou adorar, velho. Ah, eu vou continuar com uma pessoa feliz que pega todas as suas frustrações, guarda, armazena, põe numa caixinha lá no fundo e não lembra nunca mais. Meu Deus. Ai, credo. Então. É, quando eu era criança, eu gostava muito de, tipo, pegar um brinquedo eletrônico, desmontar e montar ali de volta. Então, eu achava, meu Deus, eu sou um gênio. Eu vou criar robôs. Eu vou ser um engenheiro foda. Eu vou revolucionar o mundo. Sabe aqueles motorzinho que a embalagem dele é branca? Que ele era usado pra fazer roda, girar, de carrinho, essas paradas? Uhum. Eu pegava isso, fazia tipo um pirocóptero com aquela parada e depois eu fazia um barquinho de isopor e colocava aquela parada atrás como uma palheta e fazia o barquinho andar. Então eu achava que eu nasci pra aquilo, né? E não. Virei professor, cara. Que decepção, velho. Ainda é possível, Leomar. Eu não tô reclamando da minha profissão, cara. Eu gosto do que eu faço. Eu tô falando assim que eu tinha uma expectativa, né, cara? Eu achava que, eu sei lá, cara. Eu ia ficar que nem esses japoneses aí, fazendo esses robôs loucos com um braço mecânico, sei lá. Bom, eu posso contar uma decepção horrorosa, assim. Bom, tem uma história que vocês vão ouvir no Papo Canela, não é, o Felipe? Sim. É uma história do puteiro. Vocês vão lá e vão procurar a história do puteiro. Eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês ouvirem a história inteira. Mas... Ah, não, cara. Ah, lembrei agora. Era Cacoete Seletivo 03, o turno livre. Isso, vou botar o link. Isso. Beleza, então. A gente vai botar o link aqui embaixo, aí você vai ouvir a história, vai estar lá e tal. Mas assim, é a história do puteiro. Eu fui fazer um concurso e aí fiquei dormindo no puteiro, resumindo a história, né? Mas a decepção não foi o puteiro em si. A decepção... Foi assim, que eu fui lá, fiquei 4 dias pra poder fazer a prova de um concurso, né? Aí a primeira prova, assim, eu tava carregando uma mala gigante, carregada de livros e tal, né? nessas provas de concurso para professor federal, você vê o tema, aí você tem uma hora para você escrever alguma coisa sobre o tema, depois você guarda os livros, né? Então você pode levar os livros para prova. Aí fiz a prova, né? A prova escrita e tal. Pensei, arrasei, porque eu sou foda. Aí, né? Aí, velho... Aí, o que que aconteceu? No dia seguinte, 7 horas da manhã, sei lá, eu tinha que ir lá pra poder ver o resultado da prova, né? Pra ir pra próxima fase do concurso. São 4 fases. Aí eu chego na universidade, né? Tem aqueles caras lá da universidade, todo mundo, né? Tava sorrindo, feliz, assim, que tinha passado. Eu falei, claro que eu passei também, né? Aí tal, aí tinha só a lista de quem tinha passado, né? Ordem alfabética. Aí eu fui descendo, né? Que meu nome é com U, né? Fui descendo, descendo, descendo. Chegou lá embaixo, meu nome não tava. Aí tu, no, incrédulo, tu checou mais uma vez, eu tenho certeza. Aí o cara falou, olhou assim pra minha cara e falou... Ih, rapaz, teu nome não tá aí não, né? Filho da mãe, bicho. Aí eu fui embora, voltei com o rabinho entre as pernas pro puteiro e fui lá chorar minhas mágoas, foi mó triste, assim. É isso. Caramba. Ai, caramba. A história completa tá no turno livre. Isso. Fazendo já. Ah, Felipe, conta a tua história, cara. Cara, a frustração maior que eu tenho na vida hoje é que não tem como voltar de forma alguma, que era ser jogador de futebol, né, cara? Olha aí, mas é um cara que tem, tipo, skill pra isso, velho? Cara, até os meus 13 anos eu tinha skill, sim. Eu tinha pra ser meio campo, sabe? Fazer a ligação ali do ataque, ou então ser aquele centroavantezão que fica na frente só pra fazer o gol. Cara que criativo, fazia, armava as jogadas. Mais ou menos. Só que aí veio a realidade. É, vamos colocar aqui um link embaixo daquele vídeo do Rock 6, do Rock Balboa, sobre a realidade. Com certeza. Boa. Ah, chegou a realidade, fala, Felipe. A realidade foi que quando eu completei meus 16 anos, eu joguei num time daqui, 16 não, 17, chamado Santa Cruz, que era um timezinho sub-17, que tinha por aqui sub-17, sub-15, e que a gente foi jogar o Campeonato Cearense. Eu me esforçava pra caramba, cara. Eu tava jogando até, de certa forma, bem, porque eu tava saindo do modo descalço pro modo chuteira, né, cara? E você sabe que tá uma adaptação, é foda. E a gente jogando o Campeonato Cearense, perdia um, ganhava outro, empatava, querendo aquela coisa, né, cara? Até que chegou o dia de Ceará e Vitória. Era o Castelão lotado e a gente ia fazer a preliminar, porra. Eu fiquei no banco, né? Jogar contra um time chamado Floresta. Cara, eu treinava sempre como meio campo. Cara, lembrar disso é muito foda. Tava nervoso, cara? Tu viu lá, lotado com a galera. Eu não tava nervoso, eu tava excitado, sabe? Caraca, todo mundo vai me ver jogar, meu pai tá aqui, tá todo mundo aqui. E a gente tava perdendo de 2-0. Normal, tava like o jogo e tal. Nosso lateral direito não tava jogando tão bem, né? Não tava sabendo fazer a cobertura. O cara olhou pra mim e disse: Felipe, entra pra lateral. Eu, não, lateral, pra lateral, pra lateral. Não, pra lateral, cara, vai pra lateral. Aí eu, tá, cara, ok. Aí quando eu entrei, né? Aquela vai homérica, né? Estádio inteiro, assim, 60 mil pessoas vaiando. Mas foda-se. Ô, desculpa, cortem. Desculpa, iTunes. Corri pro outro lado, porque tinha um cara com a bola pra bater o lateral pra mim, né? Corri e parei, esperei a bola já, aquela posição. Imagina, minha posição assim, parado já pra esperar a bola no peito, matar no peito, olhar pro cara e tocar, ou então fazer um puta lançamento. Beleza, o cara lançou o lateral pra mim, eu fiquei parado, não foi de encontro à bola. Antes da bola chegar em mim, quando tava assistindo, alguém roubou. A 1 metro, cara, eu vi um vulto verde passando. Que sabia, bicho. Aí o nome do time era Floresta e é verde. Criativo. Aham, tá. E foi gol, claro, né? Eu tava perto da área, grande área. Meu Deus. Aí eu... Caramba, nossa senhora, eu botei a mão na cabeça e fui virando devagarzinho pro técnico. E eu percebia justamente o que ele falava. Não precisava aquela leitura labial, lembra? Fantástico? Eu li tudo que ele falou, ele só não me chamou de santo. Nossa senhora, cara. Eu sei que ficou 3-0, o jogo terminou 5-1 depois que eu entrei. Aí eu fui pro vestiário triste pra caramba, assim. Nossa, cara. Vou fazer 18 anos. E 18 anos pro futebol, o cara já é velho, né? Cara, não existe mais. Aí eu fui fazer faculdade e Aí eu, hoje eu tô sendo, tentando ser profissional do FIFA. Tu ia ser baixo, cara, que tá nessa jornada. Olha, eu tô jogando a liga aqui, tô com o Sunderland da Inglaterra, tô em terceiro campeonato inglês, viu, cara? Tô bem. Caraca, tá foda, hein? Tô bem, cara. Chamando, tô aqui, ó, campeonato de FIFA aí, estamos aí. Eu tenho outra história, é muito decepcionante, assim. Vai lá, onde? É, então, eu lutava judô, né? Até machucar o joelho e... Puta, me lembrou de uma parada também, vai. Continua. Tá, beleza. Mas aí, eu lutava judô até machucar o joelho e tal. E aí, assim, eu tenho duas histórias. Vou contar primeiro a mais triste, depois a menos triste. A mais triste e mais engraçada é o seguinte, né? Eu mais nunca fui muito bom. Triste, mais engraçada, vai. É, você vai entender. Quero ouvir. Eu nunca fui muito bom, né? No judô e tal. Mas assim, eu me esforçava, corria atrás e tal. Aí mas teve uma. Com quantos anos, cara? Ah, eu tinha uns 11, 12 e tal. Era. Cabeça. Era assim ainda. Aí, cara. Aí tal, lutei, perdi. Perdi na final, né? Fiquei em segundo lugar. Aí o que aconteceu? Foi pro pódio, né? Aí chegou no pódio, o cara que tinha ficado em primeiro, ele não tava lá, que ele tava lutando absoluto. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sozinho no pódio, em segundo lugar. Aí veio um gaiato e falou assim, cara, o cara lutou sozinho, conseguiu ficar em segundo. É triste, mas é engraçado, entendeu? Entendi. Muito bom, cara. Deixa eu te contar a tua segunda história, cara. Deixa eu te contar a minha. Tá. A arte marcial. Cara, eu lembro bem, tipo, meu pai tinha assistido, tipo, algum filme do Bruce Lee, tinha ficado empolgado e falou, porra, óbvio, acabei de ver o filme do Bruce Lee, vou colocar meu filho de 6 anos pra treinar arte marcial, porra, isso é o que faz, não é não? Uhum. Lá vai, meu pai compra kimono pra mim, a porra toda, e lá vai, eu feliz da vida, oh, bacana e tal, vou fazer artes marciais, vou ser forte pra caramba, e eu vou me defender e vou fazer acontecer. Aí tá, né? Chego lá, o pessoal fazendo os exercícios lá de alongamento. Aí tá aí tudo bem, né? Aí o pessoal fazendo kata, aí eu ficava lá tentando imitar os passos e tal, meio com delay assim, mas ia. Uhum. E aí, cara, tipo, do nada, tão fazendo tipo um amistosozinho, assim, tipo, um enfrentando o outro, né? E me colocam pra lutar com um cara, tipo, 3 vezes a minha altura, devia ser um adulto. E sem sacanagem, cara. Tipo, ele deu o início da luta, a única coisa que eu vi foi o punho do cara vindo na minha cara e eu desmaiei em seguida. Caraca, velho. Cara, eu acordei com todo mundo em cima de mim me abanando, assim. E óbvio que minha mãe me tirou, né? Depois disso. E é isso, cara. Essa é a minha história. Nossa, cara. Ai, credo, que história triste, velho. Meu Deus. A minha decepção, antes de acontecer, a decepção não aconteceu. Eu queria ter lutado karatê ou então capoeira e minha mãe não deixou. Ah. Aí, quer dizer, eu nem comecei. Deixa eu contar a minha segunda, então. Foi a minha única vez que eu consegui ganhar um campeonato de judô, entendeu? Então tinha tudo pra ser uma história feliz, né? História de superação daquele cara que lutou sozinho e ficou em segundo e tal. Aí, de repente, não mais que de repente, né? Eu tô lá lutando e tal. Semifinal, né? Aquela luta, eu já tava todo pilhadão assim. Vou lutar e tal. Chegou o cara, eu fui lutar com o cara. E aí, judô, o lance é você jogar o cara no chão com as costas no chão, né? Uhum. Ou então, estrangular o cara, sei lá, fazer ele desistir. Aí tal, tô lá, né? Aí eu entrei, fui lá e fiz o golpe, né? Eu nem lembro que golpe que era. Sei que quando eu entrei no golpe, eu entrei errado. Só que eu já tava na vibe, eu tava na pilha, né? Uhum. Aí fui, né? Pô, quando... Aí caí em cima do braço do cara, bicho. Nossa! Sabe assim, eu senti barulho do... encostado no meu ombro, na minha costela, assim, o barulho do braço do cara quebrando, velho. Imagina, assim, passei noites com aquele barulho na cabeça, assim, cara. Nossa. Quebrei o braço do cara, velho. Eu me senti muito mal. Aí caiu no chão gritando, aí eu soltei, aí coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, eu matei o cara. Cara, eu me senti muito mal, cara. Eu me senti muito mal, assim. Cara gritando no chão, assim, chegou o juiz. Eu falei, caraca, quebrei o braço do cara, que merda, velho. Caraca, eu sou um assassino e tal. Pô, eu fiquei muito mal, cara. Fiquei não, muito mas imagino que na cabeça de uma criança isso deve ter um peso horrível mesmo. Não, mano, aí eu já tinha uns 14 já, né? Mas assim, foi foda. Mas aí, o que foi que ele quebrou? Não, ele quebrou o braço mesmo, o antebraço. O antebraço? Nossa senhora. Quebrou o antebraço, ficou todo torto, assim, ficou tipo parecendo... O Anderson Silva. É, o Anderson Silva ficou todo torto usando esse braço do cara, velho. Caraca, eu... Velho, depois disso, assim, meio que acabou meu tesão de lutar mesmo, assim, sério mesmo. Depois disso eu falei, caraca. Mas assim, fui lá e fui lutar na final, né? E aí o técnico foi lá e falou as paradas no meu ouvido. Cara, vamos lá, é a sua grande chance. Você só perde pra você mesmo. Tá bom, Daniela. Ai, ai. Aí... Pera, a gente não falou do Anderson Silva, né? No primeiro bloco, no segundo bloco. É verdade, é verdade. E realmente as lutas dele. Desde que eu comecei a assistir o UFC, eu nunca vi algum brasileiro ganhar, cara. Aí eu parei de assistir e eles continuam perdendo. Caraca, azarão do caramba. Aí fui pra final, né? Aí eu falei, eu tenho que ganhar isso e tal. Fui lutar com o cara. Ai, foi. Aquela pilha, né? Aí, bicho, aquela sensação, assim. O cara falou, entrou o golpe. Aí eu falei, perdi, fodeu. Quando entrou certinho o golpe, sacou? Aí fui lá e pá! Caí, bati a mão no chão, né? Já fiquei com aquela decepção assim, né? Aí o juiz levantou a mão. Quando o juiz levantou a mão, eu não acreditei, cara. Foi aquela sensação assim, sabe? Aquela sensação tipo de 300 de Esparta, assim, quando você não tem mais nenhuma esperança, assim, a esperança surge assim, cara. E tem uma regra, é o seguinte: essa regra não é mais assim, né? Mas na época era. Quando você projeta o cara e você tá com os pés fora da área técnica, aquela área com a cor diferente, aí a pontuação vai pra outra pessoa, sacou? Uhum. Caraca, eu fui derrubado e ganhei, velho. Foi foda. Aí cara, quando ele levantou a mão assim, falando que eu tinha ganhado, cara. Aham, por questão técnica, ele não pode me projetar fora da área, né? Aí quando ele falou que eu tinha ganhado, cara, pô, fiquei muito feliz, velho. Assim, foi tipo, caraca, minha vida pode acabar agora. Que bom que não acabou, né? Depois eu fiz um negócio legal. Essa ficou em segundo e ganhou, né? É verdade. Olha aí, ó. Eu ganhei, é verdade. Cara, tu é um cara que sozinho tu fica em segundo e tu ganha quando tu perde, velho. É verdade. Sou pessoa paradoxal. Então, deixa eu cara, perguntar, vendas. Cara. É, assim, decepções minhas são vendas. E talvez todo mundo que esteja vendas ouvindo. O quê? Cara, eu vendo meu trabalho, né? Eu sou arquiteta e, como autônoma, eu preciso ir e convencer a pessoa de que aquilo é importante pra ela, porque realmente é. Não tentem construir uma coisa sem um profissional do lado. Verdade. Né? Você vai ter muito mais frustração e perder muito mais dinheiro. É, meu quarto tá rachando aqui. Contrate um arquiteto. É. Isso aí, hora do jabá. Eu arquiteto minha vida. Só que a questão é que não, é uma venda como outra qualquer. A diferença é que não é um produto, é um serviço. Uhum. Né? Mas há um processo de venda e você tenta passar para a pessoa aquilo que você quer vender. Oh. E, cara, toda venda, às vezes, quando ela não dá certo, ela é uma frustração. Porque você vai naquela empolgação, tem todo um psicológico, o cara fala, não. Ou então, vou falar com a minha esposa, ou meu marido. E... Ou depois eu entro em contato. Puts, é sempre essa mesma sensação, tipo, agora vai. Não foi. Entendeu? Então, muita gente que mexe com vendas vai saber o que eu tô falando. É por isso que é muito importante você fazer essa cadeira de empreendedorismo e vendas na faculdade, né? Por mais que você não goste, você tem que aprender a fazer isso. Mas não tem, cara. É, algumas faculdades oferecem, mas não é. Tem umas que nem são obrigatórias também. Aqui eu, se não me engano, a que eu fiz tinha e eu não fiz. Então, tô me fudendo hoje. Ou, quer dizer, desculpa. Desculpa, iTunes. Eu não estou bem. Ok. Vou ajudar ele a Leomar. É isso aí. Fui longe. Cara, em relação a job, eu lembro que teve uma vez que eu não consegui um emprego por causa de... Sabe quando você é adolescente, que você tá passando por aquela fase de adotar estéticas exóticas e que depois você percebe quanto você era idiota e não tem mais aquilo? Sim, sim. Eu fui punk, eu andava com um cadeado no pescoço. Caralho, mano. Ah, você também foi punk? Ih, então a gente vai fazer um podcast sobre isso. Olha aí, pô. Então tá convidado já. Ah, a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, que ele, pô, tem que contar as histórias de quando eu era punk. Então. Pois é. Todo mundo teve essa fase de loucura. E eu já tive cabelo comprido, mas não foi esse problema. Na época eu não tinha cabelo comprido. Eu tinha, na verdade, uma barbicha, cara. Tipo, sabe, a parte de baixo do meu queixo até o início do meu pescoço aqui. Nossa, cara. Então, eu tinha aqui, cara, uma barbicha, entendeu? Nessa parte aqui de baixo. Eu não sei que porra que eu tava na cabeça que eu tinha essa porra. Eu acho que era porque, tipo, eu tava tendo barba há pouco tempo e eu tava naquela, tipo, oh, legal, agora tem um barba e tal. Só que não crescia nas laterais, então era realmente só aqui na região do queixo. Aham. E eu tava com essa parada. Eu não queria tirar aquilo, eu tava curtindo aquilo e tal. Não sei explicar muito bem. E aí, só sei que eu fui pra uma entrevista de emprego, né? Porque eu era, tipo... Tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha emprego, não tinha nada da vida. Uhum. Tinha que conseguir fazer algo, me ocupar com algo. E eu fui pra entrevista de emprego lá e, tipo, várias coisas. Ah, faz aqui uma redação e uma prova de matemática. Tá, eu fiz. Pô, passei. Pô, que legal, você passou, cara. Então, vamos ali naquela outra sala. Tá, vamos pra outra sala. Uhum. Aí na outra sala tinham outras pessoas. Ah, agora vocês vão formar grupos e no grupo vocês vão criar um produto e fazer o marketing desse produto e vender e tal. Dinâmica de grupo. Fiz todo aquele esforço e tal. Não, pessoal, bora, a gente pode fazer o produto tal. E a gente vende ele assim, vende ele assado e tal. Aí meu grupo foi selecionado. Pô, bacana. Pra última etapa. A última etapa era tipo aquela entrevista clichê, né? E aí, tá, sentei lá, fui conversar com o cara. E aí o cara me jogou real. Falou tipo, pô, cara, aqui a gente tem aqui uma questão na aparência. Também importa muito pra gente. Essa tua barbicha aí, cara, que ferrou e tal. Eu, puta. Não, cara. Meu Deus. Perdei a barbicha. E aí eu fui pra casa com aquele na cabeça, né? Pô, cara, vou ter que falar pra minha mãe que eu não consegui emprego por causa da minha barba. Caraca, mas... Falava que tirava, não é, dava. Que filha da mãe, cara. Não, não, ele me desclassificou, foda-se. Tipo, não, mano, tá fora, acabou pra ti. Eram outros tempos, né? Não era tempo de pleno emprego. É, cara. Foi tenso. Foi muito triste aquele dia, cara. É, eu já passei... Eu trabalhei em supermercado... como caixa, e você tinha que ter o rosto... Eu não sei se ainda tem essa regra. Você tem que ter o rosto lisinho, a barba duas vezes por semana, né? Aliás, duas vezes... De dois em dois dias. Aham. E eu não conseguia, porque minha pele é muito sensível, cara. E eu preciso passar, tipo, uns cinco dias pra poder fazer, pra não ficar irritado, vermelho, saca? E, cara, eu passei quase um ano na empresa... tirando todo de dois em dois dias e... Nossa, cara, eu não tô mais aguentando. Teve uma hora que eu revoltei geral, deixei essa barbicha que você tá dizendo aí. Deixei bem volumosa, assim, tipo, duas semanas e ela cresce rápido, sabe? Caraca! Aí tinha uma mulher lá, chamada Socorro, que era a chefona, ninguém podia ver ela. Cara, quando essa mulher me viu no caixa, ela me tirou do caixa urgente. Você vai sair do caixa agora, e você vai lá no banheiro, pegou uma gilete, aquelas amarelas horríveis, nossa, né? Só duas navalhas. Você vai tirar esse negócio agora. Olha, senhora, eu não vou tirar, sabe por quê? Ela, por quê? Porque eu tenho um problema, uma doença. Eu inventei um negócio lá, sabe? Que ela sentiu pena e deixou eu trabalhando no dia. E eu fiz no outro dia. Só que depois eu saí dessa empresa, cara. É muito ruim, é muito ruim você ter que trabalhar assim. Com aparência. Ok, roupa, beleza, ainda dá pra entender. Mas, né, estética do rosto, se assim, alguma coisinha. Detalhes que eu acho que não precisa ser tão exagerado. Estou falando aí de barba, mas... O lado feminino é pior às vezes. Ah, o lado feminino é punk. É, total. É, tem que ser cabelo. Às vezes tem gente que passa produto químico no cabelo pra seguir aquela regra. Uhum. Tem que estar maquiada todo dia. Cara, pensa, você acordar 5h30 da manhã, enfrentar 2 horas de ônibus, tá naquele emprego, você não tá feliz, ganhando uma merda e tem que estar maquiada. É. Com um sorriso no rosto. A maquiagem, tipo, já é um custo, né? Que já faz... E o salto alto? É, ser mulher realmente é muito tenso. Aí no supermercado, a mulher botava aquelas toquinhas, né? Você tinha que prender o cabelo durante 6 ou 8 horas na toquinha. E quando tirava a toquinha, saía só o bagaço o cabelo da mulher. Sebo, sei lá, né? Oleoso. Então, é punk, cara, é punk. Acho que a gente encerrou por aqui. Não, encerrou não. Tem mais alguma coisa. Oi? Fala. Ulisses, o que que aconteceu? Meu Deus, cara, a Temis vai ter um filho, velho, se não contar esse negócio. Não vou, não. Não vai, não. Vira essa boca pra lá. Tá, beleza, eu vou contar a história. Mas a gente pode falar isso depois dos agradecimentos. Meu Deus, vamos adiar mais ainda. Não, a gente tem que agradecer aqui ao monte de curtidas novas que a gente teve no Facebook, um monte de gente tá seguindo a gente agora no Twitter, várias pessoas, assim, toda semana mais umas 10 pessoas. Galera, muito obrigado mesmo, de verdade, vocês estão fazendo o nosso trabalho ficar cada dia mais divertido, a gente tá cada dia mais curtindo fazer esse podcast por causa dos feedbacks de vocês. A gente queria também agradecer o ouvinte apelidado Jack John Black, que comentou os últimos episódios todos e disse que não estava conseguindo assinar o nosso feed. Então, assim, a gente viu que no iPhone e no Android a gente estava conseguindo acessar, e parece que ele não estava conseguindo acessar porque era no Windows Phone. Então a gente não sabe como resolver isso por enquanto. Mas se vocês quiserem assinar o nosso feed, é só você procurar qualquer agregador de feed, ou apenas o cast está lá. E aí é só você ouvir, baixar nossos episódios. A gente queria agradecer também ao Bruno Alves dos Dois Chicos, melhores podcasts da internet brasileira, que fez vários comentários no nosso site. Valeu, Bruno, muito fera. A gente queria agradecer também o Bamondes, que participou em 2 episódios, vai sair um daqui a alguns dias, do Rodrigo também, falando de economia. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Também a Tata Finotto do PQPcast, que no PQPcast, a gente foi citado, a gente adorou, cara, a gente adorou os comentários positivos, os feedbacks positivos e tal. Então a gente tá muito feliz e muito obrigado ao pessoal do PQPcast. A gente também queria agradecer o Murakami, cara, do outro lado do Japão, ouviu todos os nossos áudios do podcast, ele fez vários comentários e, cara, muito obrigado mesmo, de verdade. A gente mudou várias coisas por sua causa, cara, e os seus feedbacks foram muito certeiros, assim. A gente já tava meio que querendo fazer algumas mudanças, e a partir das suas ideias a gente fez algumas mudanças aqui do áudio, da maneira da gente se relacionar e tal. E a gente queria realmente agradecer você pelos feedbacks. E um agradecimento muito mais que especial pro Danilo Pastor, do Nativa Multimídia, que tá fazendo as nossas vitrines. Cara, obrigado de verdade por tá fazendo isso pra gente. É legal que as suas vitrines têm uma identidade maneira, assim, que a gente olha e vê que, pô, é um trabalho seu e isso tá virando identidade do nosso podcast também. Então a gente queria realmente agradecer pelas vitrines que você tá fazendo e divulgar o seu trabalho, nativamultimídia.com.br. E também a gente vai deixar aqui um espaço pro spot do Danilo Pastor. E é isso aí, dá o play pra gente poder ouvir o spot do Danilo. Olá, galerinha, eu sou Danilo Pastor e hoje quero apresentar pra vocês o Papo de Adoradores. O podcast que trata de assuntos diversos na visão cristã. Nós queremos trazer os assuntos da forma mais simples possível e que venha trazer a discussão. Então, acesse papodeadoradores.net e curta nossos programas. papodeadoradores.net, assine nosso feed nos agregadores e no iTunes. Obrigado! Papo de Adoradores. Então, quando eu tava no dia fatídico do 7-1, eu tava no interior de Goiás com meu pai, numa fazenda, no meio do nada, assim, numa cidade chamada Santa Terezinha de Goiás. A gente saiu de manhã cedinho pra poder andar com o cachorro. Os cachorros lá da fazenda eram 2 pitbulls gigantes, assim. Aí a gente tava lá andando de boa no meio do mato, de repente o pitbull começa a cavar um buraco no chão, assim. Tinha um buraco, ele começou a cavar dentro do buraco, puto de raiva, assim. Não, bastante irritado, né, sentindo que a vida não estava muito alegre, né, tal. Estava incomodado, aquele cachorro com aquele movimento retumbante de fazer, sabe, escavamento e tal, e a gente, meu Deus, vamos puxar esse cachorro, mas era um pitbull e o pitbull não era nosso, a gente falou, o que vamos fazer? Aí eu tentei puxar o pitbull não estava muito feliz, eu falei, vamos puxar o pitbull, fazer o que o pitbull quer fazer. De repente, o pitbull começa a ganir. Aí eu falei, está tendo alguma coisa errada. Meu pai, alguma coisa errada está acontecendo. Eu pensei que podia ser um tatu, podia ser alguma coisa. De repente, sai o pitbull carregando no seu focinho um tamanduá. Caraca! Cara! Tinha um tamanduá dentro do buraco, o pitbull foi lá e foi lá e pegou o tamanduá. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou um garoto da cidade, não sei o que fazer quando tem um ataque de tamanduá. Ataque de tamanduá. Eu, sinceramente, o que, que a gente faz quando tem um ataque de tamanduá? Depois eu olhei no Google o que a gente faz, mas na hora eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não sei. Começou a feder tamanduá, que eu nem sabia que tamanduá fedia. E aí o tamanduá foi lá e agarrou em cima do cachorro e começou a sufocar o cachorro. Caraca, que abraço de tamanduá, sabe? Deu um mata-leão no cachorro, é isso? Tipo, ele deu um tamanduá leão, sei lá. E começou a sufocar o cachorro começou a ganir. Aí eu falei, ai meu Deus, coloquei a mão na cabeça, você sabe que eu faço isso quando eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Quando é dirigindo, então. Cara. Aí eu, ai meu Deus, de repente, de repente, o cachorro começou a ficar quieto, o tamanduá começou a ficar quieto, e aí o cachorro começou a bater o tamanduá no chão, assim, tipo, sabe, aquelas lutas, assim, de telecat, assim. Ele ergueu. Ele erguendo o tamanduá e batendo o tamanduá no chão e tal. É, eu torci, eu não sabia pra quem eu torcia, pro tamanduá ou pro pitbull, né? É, e aí o que, que eu ia fazer? Eu ia chutar quem? Eu sei lá, né? E tinha outro cachorro, o cachorro começou a latir. Chutar quem? É, não sai. Pô, imagina que fosse você, Leomar. O que, que você faria nessa situação? Eu sei lá. Cara, o pitbull não era teu, certo? Certo, mas eu não podia deixar o pitbull morrer. Era o pitbull do dono da fazenda lá. Cara, como era do dono da fazenda, eu acho que eu, tipo... Não tinha pedra, não, perto de ti, brother. É, então, a gente tentou separar, né? Mas assim, aí teve uma hora que a gente conseguiu separar, né? Só que pitbull, cara, é foda. Não, quer dizer, é complicado, né? É um bicho meio assim, arisco, né? E aí, cara, ele foi lá e foi pra cima do tamanduá de novo, bicho. E aí foi. Matou o tamanduá. Matou o tamanduá. No dia do 7-1. Eu falei, isso não deve ser um bom agouro. Cara, isso realmente não era um bom agouro, cara. É, pois é. Aí vocês acham que a história acabou aí, né? Aí ele era tomando a bandeira, será? Hã? Que a bandeira... Não, não era a bandeira, não. Era um... Brincadeira. Era um meleta. Não, se fosse um bandeira, não tinha dado a menor chance pro pitbull. Porque o bandeira é gigante e tal. Ele... É, o bandeira é grandão, cara. Com as unhas, o assim. Nome do, o nome do pitbull era Hoffenheim? Não, cara. Aí, beleza. Aí fomos nós assistir o jogo lá na cidadezinha, né? Santa Terezinha de Goiás. É, eu não tava muito torcendo, né? Porque por causa dos protestos em 2013 e tal, eu não tava muito afim de ver Copa, mas eu também não queria. Tava muito patriota, né, cara? Não, eu não tava muito patriota, mas eu também não queria um arrombamento, sabe? Assim, acontecendo em cadeia mundial, assim, o mundo inteiro assistindo aquilo, né? Aí então, tô lá de boa, né? Feliz, alegre, contente, assistindo o jogo, e tinha um bêbado lá enchendo o saco. Aí o bêbado fala um monte de merda, aquela voz de bêbado. Ah, é isso mesmo, essa culpa da Dilma. É, bêbado é complicado, né? Eu tô lá de boa, né? Porque eu sou uma pessoa super de boa, né? Uhum. Eu sou uma pessoa super tranquila, né? Eu sou tipo chaca de virgem, assim, eu fico guardando meu ki pra hora de... Aí, é o Cosmo, cara. É, o meu ki. Que é Dragon Ball. Que então, fez a fusão aí. É, eu fiz a fusão, né? Eu sou uma mistura de Goku com chaca de virgem. Aí, tô lá tranquilo, de boa e tal, na boa e tal. E aí, velho, o cara fica enchendo o saco. Eu fiquei longe dele, aí o cara começou a encher o meu saco. Eu vi o meu sotaque, né? Ele falou, ah, é carioca. Aí, nem carioca sou, eu odeio que me chamam de carioca. Mas tudo bem, é carioca, tem esse sotaque de viado. Caraca. Fiquei tranquilo, né? Falei, não, cara, você tá bêbado e tal. Aí o cara foi lá e jogou um copo de cerveja na minha cara. Aí eu falei, cara. Tá na cara. Então é aquela parada assim, entendeu? Tipo assim, pô, sacanear meu país, tudo bem, entendeu? Sacanear meu sotaque, tudo bem e tal. Agora jogar cerveja na cara não dá, cara. Desperdiçar cerveja, né, cara? É, pois é, desperdiçar cerveja, cara, isso não se faz. Aí eu fui. Pô, aí não teve jeito. Aí fui pra cima do cara e tal. E aí o cara tava bêbado, ele nem conseguiu reagir, velho. Foi maior ignorância mesmo, assim. O cara caiu no chão. E aí acabou o jogo pra mim e fui embora com meu pé pra casa. E foi isso. Bêbado ficou igual o Tatu. Tatu, cara, tá manduá. Ah, é, tá manduá. Então é isso, essa é a história. Inspirando-se no tema de hoje e nas histórias do Ulisses aí, eu tinha pensado numa outra música mais animadinha, mas eu vou deixar continuar com o tema. É, uma música chamada Sorrow, do Bad Religion. Parabéns, Felipe. Ah, a gente também tinha que agradecer a Temis, né? Por ter participado hoje de novo. Aê! Faz aí seu jabá, Temis. Não, meu jabá ainda não tá 100% pronto. Talvez mês que vem, na próxima, eu venha colocar pra vocês. Tô lançando aí a empresa, chama-se Norte Ideias. Por enquanto é só um Insta, mas em breve deve vir site e outras coisas mais. Muito bem. E Felipe, fala aí seus contatos. Pô, cara, eu tenho um podcast de futebol que tá paradão, mas vai voltar. Espero que volte, que é o papocanela.com.br. E a gente tem um projeto chamado... Eu, o Sebes e o Bergs, que é o Cacoete Seletivo. Mas você vai encontrar a gente lá no Plataforma Geek, na aba de podcasts. A gente tem um podcast chamado Turno Livre lá, e a gente fala de variedades, de vários assuntos, né? A gente fala de comida, história de puteiro. História de puteiro, aí, número 3. A gente falou de Mamonas, de rock, de videogame, de qualquer assunto que a gente queira falar. A gente não tem um nicho certo. Então tá, galera, é isso aí. Fiquem aí com Sorrow do não? Bad Religion. Não fica é Sorrow, aí, não. Valeu, galera. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Gauss. Fiquem com Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Falou. Father, can you hear me?